Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Você vai ver comigo nesse momento. Quem transa nessa porra? Chupar um pinto grande de travesti gay. Nossa, é tudo grande assim? Na nossa cozinha assombrada. Na hora do almoço. A Rua Augusta possui 2 travesti e o preço dos programas delas é mais caro. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho. Já rodei aí pra caralho e aquele filho da puta sumiu. Sexo anal. Tu tá fudido comigo. Pode deixar, eu vou conversar com ele. Chupar um cu e pá, não sei o que lá, e transar mesmo, e comer vaginas e tudo mais. Eu não sei se é bom ou se é ruim. É bom mesmo, senão enfia o canudo no teu cu até tu engasgar. Com leite de pinto incrível, furioso, grande. Nossa, é tudo grande assim. Se esse arrombado estiver aqui, eu vou fuder meu mundo. Eu vou comer aquele cu de lata com a minha pica dura. Que funciona dia e noite no centro de São Paulo. Chupar um cu e... Mas não mostrou o... Cabeluda! Pra mim, um tabaco bem massa pra gente fuder até o talo. Com um pau grande de travesti gay. Pinte bicho. Pinto grande. Tudo grande assim. Grande. Grande. Tudo grande assim. Incrível, furioso, grande. E eu, Belinho? Pinto pau. Pica dura. Grande de travesti gay. Nossa, é tudo grande assim. Baixo Frente Soco apresenta Disco Ninja, volume 9. De diversão, começando a sua 121ª edição! Aê! 121, porra! Ponto quadrado! Olha, gente, olha! Olha! Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para girar o globo de luz do combate mais uma vez. E dessa vez, Disco Ninja! Massa do... Tudo que você viu ali é pinto de travesti gay. Liga as impressoras, os modems dial-up que tocam o dubstep aí. É a sua chance de se ligar de todo retardado que faz tocar a tema do Guile com disc drive. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Dubstep. Tem o Mestre Splinter. Dizer que escolher música de mapa é uma regra muito escrota. O Daigo. Escolher música é igual a escolher filho. Escolher música é igual a escolher filho. Caralho. Escolhe filho. Exatamente, cara. Você não escolhe música. Eu quero esse, eu não quero esse. Não, você sempre fica achando, porra, deixei uma pra trás. Eu deixei um filho pra... É, deixei um filho pra trás, cara. Uma coisa bem filme de nordestino, assim. Deixou os moleques durante o êxodo. Nordestino. Durante o êxodo. Olha a merda sendo dito. Caraca. E o crush? A pinto grande de travesti, né? Pinto grande de travesti gay. Alguém tinha que falar isso. Não podia passar em branco. Cara, eu agora eu sei que Esqueceram de Mim é um filme nordestino que passa na sessão da tarde. E é isso aí. Nessa semana nós estamos girando mais uma vez o globo de luz do combate para decidir quem é o Ultra Ninja de Disco Motherfucking DJ. Pela, sei lá quantas vezes. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Antes da leitura de e-mails, um recadinho. Você que está aí nos ouvindo, não marque bobeira. Vá lá ao Tanguinha Corp e ouça o episódio 88 sobre Anisongs, músicas de anime japonês, comigo, com Daigo, com Goku e com aquela galera daquela forjaria de felicidade absurda que é o podcast Tanguinha Pluff Pombo Bode. Link tá aí na postagem. Ouva e divirta-se. É pequenininho, tem só 2 horas e 20 minutos ou quase 10 minutinhos. Miller Jacuti, Rio de Janeiro, 31 anos e animador. Então, animador, o cara. Aliás, cara, eu vi uma animação desse cara. Trabalha na Disney. Pô, me manda aí depois pra eu ver. Vou te mandar. Uma making off do desenho, ele mandou making off do desenho lá. Não, mas isso ainda é dele, ele mandou. Ah, não. Ah, então vai se fuder. Muito bom, cara, sua animação. Faz uma pro Baixo Frente Soco, cara. Eu pago 10 reais. E um... 10 real. Aí a gente faz uma vaquinha, cada um dá 10, aí chuta 50. É verdade, faz sentido, faz sentido. Vamos abrir o starter do animação do Baixo Frente Soco. O filme que passa antes do Detona Ralph, você viu o filme agora? Claro que não, nem vou ver. Óbvio. É o Paper Man. Ele é completamente em cel shading. Eles criaram uma ferramenta nova que imita o traço de lápis. Ele mandou um making off aqui, que está na postagem. Eu juro que tá, porque eu tô anotando os links todos aqui. Então eu acho que talvez vai. Muito bom, cara. E faz o desenho do Baixo Frente Soco. Vou te cobrar aí. Vou te perturbar no Twitter. Ué, acabou? Era isso? Era isso, cara. Ele... Que é meio sucinto. Pois é. Eu gosto muito dessas pessoas sucintas, assim, pragmáticas. Nem fez uma propaganda de si mesmo. Mandou o portfólio dele pra gente ver, como ele é foda. É bom, então já é. Vou mandar aqui, então. E aí, galera do Baixo Frente Soco. Aqui é o Tubarão Urbano. Tubarão Urbano é um bom nick, cara. Excelente. Muito boa a escolha do tema. A gente tava ficando de saco cheio de ouvir opiniões e ninguém comentar sobre o filme em si de uma forma menos técnica. E adivinha só. Vocês é que foram a minha salvação. Ouvi muitas críticas ruins para o filme e até tinha desanimado de assistir, mas juntei um pouco de vontade e fui. Nossa, corajoso você. Corajoso. Se você tivesse visto a mensagem de e-mail que recebi do Ninja Inimigo, você não teria ido ver. Ainda bem que eu já tinha visto. E me diverti muito e até entendi algumas das críticas que foram feitas não só por vocês, mas críticas que afirmaram que o Wreck-It Ralph era ruim, não faziam ideia do que estavam falando. Pode ser, não sei. Mas eu vou concordar que é ruim a princípio. Concordo com o que disseram. Não aguentava mais Sugar Rush e seu Mario Kart genérico estava torcendo para as tropas do Heroes Dutch invadirem aquilo com tanques de guerra e artilharia pesada estilo Gears of War. Não entendi porra nenhuma, mas acho que requer ver o filme. Pra ver. É, um dos jogos do filme se chama Heroes Dutch. É uma piada, né? Paródia. É, com esse FPS, todos genéricos. Então aparece a mulher do Gears of War com armadura de Halo e, sei lá, e Mass Effect, tudo misturado. É paródia desses jogos genéricos de maluco de máscara. É. Encontrei uma lista com referências que existem no filme organizadas por um fã. Tá, que coisa de nerd fazer isso, na moral, né? Pelo amor de Deus, arruma alguma coisa mais produtiva pra fazer em vez de ficar... Abraços, até a próxima. PS, caneca BDS foda. Parabéns pela qualidade. Ó, a galera curtindo a qualidade dessa caneca. Caneca BDS aí, um trabalho do Senhor da Eternidade, Photoshop, Bernardo Solid e a... Esqueci o nome da empresa, mugs.com.br. Nós não tivemos fazer propaganda não, porque a gente pagou pra eles fazerem essa porra. Enfim, na verdade ninguém pagou, o Solid pagou. Enfim, professor desesperado Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, 18 anos, estudante de licenciatura em história. Vai dar aula de história. Coitado. O tema me surpreendeu. Como ficou ausente o quadro de notícias? Notícias. Notícias. Em breve. Aguardem. Galera, aguardem. Aguardem. Achei que os amigos da justiça iriam ficar só mesmo pelo Facebook ou só sairia mesmo um comentário aleatório. Assisti ao filme na estreia e valeu a pena. Além daquele curta sinistro, a trama principal do Detona Ralph até que é bem trabalhada. É totalmente digna dos estúdios Disney. As referências são incríveis. É algo pra ficar besta só pelo fato desse universo chegar aos cinemas. Só pega mesmo no Mario Kart genérico, que é bem arrastado, como o grande Mizilapso. Ele botou MS, né? Mizilapso. Como o grande Mizilapso disse. Detona Ralph é um grande abraço pra todos que tiveram contato com esse mundo dos jogos, além do carisma que só a Disney consegue dar. Toda a magia de Disney em sua casa, né? Que maravilha. Eu adoro. Nick CS, Viking de gravata. Pô, galera, tá ficando boa nisso, hein? Tão ficando muito bons, né, cara? Eles estão quase independentes, eu nem preciso mais interferir. Não precisa. Idade, 24 anos, profissão, designer. Não existe profissão designer, né, cara? Você fala, sou designer. Você fala, sou designer. Você não fala profissão designer. Você é designer e sua profissão é ser freelancer, né? Isso que é verdade. Sim. Cidade de Fortaleza, do Ceará. Fortaleza. Cearense. Olá, funkeiros malditos. Sobre o filme, fiquei com a mesma expectativa que vocês. Esperava algo mais. Mas o filme foi suficiente pra mim. Tá, não entendi, mas beleza. Beleza. É tipo, esperava algo mais, mas foi suficiente. Mas deu, tá, né? Tipo aquela trepada, né? Que, porra, mulher gostosa, deve trepar pra caralho. Você esperava algo mais. Foi suficiente. Foi suficiente. Você esperava mais do que o suficiente. Tudo bem. Esperava aquele 120%, né? Toguro. Entendi. Toguro 120%. Realmente odiei a dublagem. Porra, foi ver dublado é trolha, né? Eu gostei da dublagem. Odeio vocês todos. Quando fui ao cinema assistir ao filme, notei que havia na sala mais marmanjo do que crianças. É porque crianças não gostam de videogame. É porque o cara velho viu lá o trailer, né? Cheio de referências. É tipo o filme que o pai leva o filho, né? Tipo Mercenários 2, né? Que tinha mais maluco velho do que... Você leva o filho lá pra ver, tipo... Esses eram os heróis do papai, meu filho. Eles eram mais sinistros eles que eram, os heróis. Eles sangravam e eram muito sinistros. Eles eram mais sinistros que o Zac Efron e o cara lá do Harry Potter. Enfim, onde é que eu tava? Notei que havia uma na sala mais de mamães de crianças, o que é incomum para um filme infantil. nem sempre, mas enfim. Achei o filme muito bom, fora Sugar Rush, que foi um saco. Quem é Sugar Rush, cara? É um dos jogos do filme. Ah, o filme é tipo de fases. É, porque é um fliperama, né? Então tem vários jogos lá e tem esses três que são criações da Disney, né? O jogo do Ralph, o Sugar Rush, que é um Mario Kart japonês genérico, kawaiizinho, e esse Heroes Dirty aí, que é a paródia. Entendi. Se eu fosse o Ralph, já teria partido aquela garotinha ao meio. Mas ele não é tão mal assim, vai, ele é legal. Espero que saia um dois na mesma vibe desse de agora, mas com mais personagens. Quero fazer uma reclamação, a música de fundo do cast tava chata pra caralho. A culpa foi sua, né, Pivoto? Pode falar. Não, eu não editei essa porra. Quem editou essa porra foi o Ninja Inimigo, então foda-se. Vamos defender o Ninja Inimigo, só porque eu não faço isso todo dia. Então vamos defender o Ninja Inimigo. Cara, a gente deve ter usado todas as músicas legais de jogos da vida. Até porque ele deve ter usado eu confesso que eu não ouvi o programa editado ainda, tá? Mas ele deve ter usado as músicas do filme. Então, assim, a trilha sonora do filme é bem genérica, como até um... Até um outro ouvinte aí mandou no e-mail. Mas, enfim, o começo da edição ficou excelente, assim, mas depois eu não ouvi, então não sei como é que ficou. Mas não duvido que seja chata a música, porque a trilha sonora do filme é bem mais ou menos, assim, nada de absurdo, não. É, até porque trilha de desenho recentemente, né, a única música boa é o Eu Me Remexo Muito. Remexo Muito. Enfim, PS, quando vou fazer um cast sobre Samurai Shodown? Nunca, pode crer que nunca. Não vou nem anotar no meu caderninho de coisas que a gente nunca vai fazer. Quando a gente fizer o de Tekken e o de Guilty Gear e a outros jogos de luta, a gente faz. Cara, quando fala de Samurai Shodown. Quando acabar todos os jogos do mundo, talvez. Mas toda vez a gente faça, sei lá, um podcast sobre Neo Geo, alguma coisa assim. É, provável. Sobre jogos de luta que não são tão falados, mas são muito bons. Sei lá. A gente pode fazer um sobre personagens que tem um cachorro. É, aí fala do maluco louro lá. Como é que é o nome dele? Galford. PS2. É. Durante a cena dos vilões anônimos, fica óbvio que o ninja que aparece é o Ryu Hayabusa. Talvez, mas... Óbvio, só que não. É da SEGA ele, né? Então é provável mesmo. O Ryu é da SEGA? Acho não que é? Você tá viajando. Então, tô o vendo. Da SEGA é o Shinobi. Ah, é. Shinobi que é da SEGA. O Ryu Hayabusa então, é da Namco, sei lá. É, então não deve ser, não. Deve ser um genérico de qualquer merda lá, talvez. É o Disco Ninja, pronto, aquele cara. É isso. PS3, se tivesse aparecido o Mustafa do Cadillac and Dinosaurs, o filme estaria completo. É, mas aí os direitos são da capa. Mas aí não. É, são os direitos são um gibi, etc. Logan Maddox. Mais ou menos, não, o Nick? Não, ruim, esse é ruim. É, se fosse Madrox, Logan Madrox, ia ser uma referência. Madrox. Se fosse Lobino. Campinas, São Paulo, bebe água contaminada pela homossexualidade. 13 anos, 13 aninhos. 13 aninhos, né? Fala, galera, dali. Cara, tá, 13 aninhos é punheta feliz all the way, né, cara? Só, tá. A gente nem pode... Não, pera aí, a gente nem pode falar palavrão. É tipo year one da punheta, né? Year one. Fala, não, galera. Não, já tá longe de ser year one, cara. Segunda temporada, vai. Fala, galera, assim, da leitura de e-mail, senhor de la eternidade lapso. Aqui quem vos comunica é Logan Maddox. Sou um ouvinte meio novo em matéria dos e-mails, já que nunca mandei um. Mas ouço, eu gosto é de Jaguars, desde o podcast Jaguars? The God of War, que foi o 108º, se não me engano. Tenho o desprazer de dizer que nunca assisti Detona Ralph. Não, eu tenho o prazer de dizer que nunca assisti também. É, o garoto é rebuscado, cara. Escreve muito bem ele. Não porque não quis, mas por falta de oportunidades. Fiquei com muita vontade de assistir depois que vocês disseram que o filme é sobre Jaguars. Da primeira vez que vi o pôster, achei que fosse só outro longa da Pixar. Erro meu, porque a Pixar nunca lança só uma animação. A Pixar lança as animações. Verdade. Certo, ela lança carros, né? Carros, aquela merda. Pois é. Então não dei muita bola. Com que agência eu vou ao cinema assistir o Hobbit e Detona Ralph? Antes de acabar, queria perguntar uma coisa pra vocês. Qual jogo eu devo pegar? Mass Effect, CS 1, 2 ou 3, Deus Ex Human Revolution ou Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi? Porque eu tenho PlayStation 3 e adorei a opinião e sou fã de RPG. Cara, se sou eu, pegaria Deus Ex. É, se sou eu, aproveito que saiu esse Mass Effect Trilogy aí e compro, porque... Não, Mass Effect é muito ruim e esse Dragon Ball Z eu não conheço, então vou dar o benefício da dúvida. Mas Deus Ex, eu nunca joguei, mas eu tenho muita vontade de jogar e parece ser muito legal. É, por outro lado... Sério que é muito bom. O Deus Ex é mais barato, de fato, é mais baratinho. Inclusive, o Ninja Inimigo tem esse pode roubar o dele. Então é isso. Semana que vem eu tento mandar um outro e-mail. E abraço, XD. Um abraço pra você, rapaz, adolescente, na flor da idade ainda. Só que tem que ler agora, né? Que triste. Amigos do BFS, aqui é o Tristan.ccm. Tristão. Tô tristão. E gostei muito do cast sobre a Tonal. Eu me pergunto, o que é CCM? Será que é o clã dele? Será que é uma extensão? Ele é tipo um arquivo de computador? Pode ser também. Gostei muito do cast sobre a Tonal, que por coincidência saiu 2 dias depois de eu ter visto o filme. Uau, cara, que coincidência, cara. Pois é, né? Não, o pior é isso, na eternidade. O pior é que na dia que a gente lançou o podcast, saíram mais dois podcasts de outros malucos aí. Caraca, que coincidência também, hein, cara? Coincidência, né, cara? Na semana que o filme estreou no Brasil todo. Caraca, né? Muita coincidência. Enfim, pois é. Tem alguns pontos que eu queria dizer sobre o assunto. Um, ao contrário dos fanboys exaltados, eu gostei muito do filme. Peraí, tu todo... Como assim? Fanboys exaltados gostaram do filme também, não? É, pois é, né? Bom, enfim. Ele é exatamente o que os trailers diziam. Ou seja, uma homenagem aos games. Ué, mas isso tava meio óbvio, mas enfim. Quem fala que o filme é ruim só tem um argumento. Faltou o personagem X. Tá, se alguém chegar e falar isso, tipo, o cara é um idiota. Foi mal. Alguém falar, não, pô, o filme é ruim porque não tem o Tacon, tá ligado? Porque, pô, o Alejo. Porque, pô, o Alejo simboliza tudo. Da Silva, tá ligado? Da Silva, pô, por contexto, entendeu? Bardia, Beirão, curra. Bom, baratinho. Mas, enfim, quem falou isso é idiota. Alguém falou isso? Espero que não. Não, ninguém. Isso é um idiota. Aqui ninguém falou. Alguém mandou um e-mail falando isso? Esse foi aí, idiota. Não. Quem deixa os famosismos de lado corre o grande risco de gostar. Esse é o problema, cara. Eu corro o grande risco de gostar. Por isso que eu não vou ver esse filme. E muito do filme. Eu adoro Castlevania. Até escrevi um livro sobre a série e não estou chorando pela quase não ter aparecido. Escrever um livro sobre a série. Pouco bom, né? Manda o livro aí. Manda aí pra gente. Manda o link da Amazon aí, cara. É, tipo isso. Não concordo que a parte do Candy Rush tenha sido tão ruim assim. Tá, era o Candy Rush ou Sugar Rush, caralho? É, Sugar Rush. Tá certo que o jogo é o Mario Kart da Barbie, mas sem ele o filme podia ficar meio sem foco, tá? Enfim, não entendi, mas tudo bem. Veja bem, os inimigos do filme, os incetrônicos. Os inimigos do filme são os incetrônicos, é isso mesmo? É isso mesmo. São os bichos. Eles são tipo o quê? Os bichos do É, são tipo os Reapers do Mass Effect, só que no Call of Duty, Halo. Tá. Eram totalmente controláveis no seu jogo de origem, o Heroes Duty. Como eles se tornariam uma ameaça se não em outro ambiente? Além disso, nem todo mundo que viu o filme é gamer. Muitos fizeram como ninja inimigo e levaram a esposa, a namorada, a amiga ao cinema. Mas a esposa, a namorada, a amiga do ninja inimigo é gamer, porra. É, inclusive joga mais que ele, assim. É, tipo, quase o triplo que ele joga. Enfim. E um filme 100% gamer a faria dormir. Ou não. A parte do Candy Rush foi pensada nessas pessoas. Provavelmente boiaram no começo do filme. Talvez. Cara, ninguém é. Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que não conheça nenhum daqueles personagens ali, né, cara? É, cara, porra. Hoje em dia, tipo, faz parte da cultura pop, o game. Tua mãe tá no Facebook jogando Farmville, pô, acorda pra vida todo mundo aí. É, mas enfim, mas tudo bem, eu entendo sua opinião. Três, uma coisa sobre a Vanellope. Quem é a Vanellope? É a garotinha chata. Tá. Ela é uma alusão ao clichê dos games, o ajudante irritante. Tem como não chegar a navio ou a esquiva naquela pirralha irritante? Eu não achei. Enfim, ele achou, e a opinião dele é que importa. É verdade. Pô, seu merda. É 4. Outra coisa sobre a Vanellope. Ela não continuou sendo um glitch. Aquela flicada dela é um poder que ela provavelmente já tinha antes dessa bagunça criada em seu jogo. Talvez. É discutível isso, mas enfim, explicaria o porquê. No 2 eles vão explicar. Bem, no mais, nada mais. Parabéns pelo ótimo cast. Obrigado. Eu não participei, mas obrigado. É isso aí. Rafael Hoffman. Não, o nome dele não é esse. É Pistoleiro 77, 25 anos. Apesar de eu ser camper e usava mais sniper, colocava esse link pra confundir. Muito deception. Muito bom. Excelente. Cara. Caraca, que plot twist nervoso que eu tive. Há mais ou menos 2 semanas, estava ouvindo o cast 11 sobre vilões parte 1, onde a Lilith apareceu e gostei da voz dela. Eis que então hoje vou ouvir baixo frente soco e de bobeira com esse tema Detona Ralph. Aí pensei antes de começar o cast. Ah, duvido que ela vai aparecer de novo. Então pá, ouça, ela aparece no cast. Que doido. Agora fiquei com vontade de ouvir o cast inteiro, sendo que antes eu não estava. Tá, que ótimo. Tá pistolando bom. A Lilith, é isso mesmo. Então vou até ler o próximo. Pensa, é a única mulher que não foi pistolada até agora, né? É porque ela apareceu menos, né? E ela tá sempre Paraguai, também ninguém pistolou Paraguai. Ah, Paraguai pistolaram, eu acho. Paraguai pistolaram. É, fala galera do Baixo Freio de Soco, aqui é o Biostalker 002, o ilustrador botânico, e deixo meu retorno sobre o último episódio. O filme nitidamente tem dividido opiniões de muita gente, principalmente do público gamer. Primeiro, sobre a quantidade de referências de jogos no filme. Se eles tivessem dedicado mais tempo do filme a colocar easter eggs e referências diretas, ele ficaria maçante para o público não gamer, que foi aos cinemas e que vai comprar o filme quando sair a edição caseira. Segundo, a história do jogo Sugar Rush foi desnecessária pra muita gente, mas o uso da fórmula clássica da Disney de se contar uma história foi importante pra atrair o público infantil, que possivelmente vai conviver no futuro com uma sequência do filme, com outras referências aos jogos, e que possivelmente vai atrair mais pessoas para o universo de águas e diversão. Jogos! Terceiro, possivelmente depois desse filme a quantidade de retro gamers vai aumentar, já que no fim do filme são enaltecidos os jogos antigos e que o retro é algo que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo de hoje e que pode conviver com as tecnologias atuais. Outra interpretação que faço sobre isso tudo é o fato do jogo Heroes Duty, moderno no universo do filme, lembrar muito os shooters atuais, esse que eu falei, que tinha opinião genérica, que são muito parecidos em termos de visual, ambientação e narrativa. Isso os deixa extremamente genéricos para o público que está começando a jogar agora, ou que está migrando das plataformas casuais como o Wii e o DS 3DS. Por enquanto é isso, amigos, abraço e até a próxima. PS, 2 pontos, estou sem tempo e ideias para desenhar, então, no pictures this time. Tá, continuo esperando continuo esperando o desenho do Ilapso. Então é isso? Acabou? Não, tem o último aí, ô, seu espertão. Não tá aparecendo, linka de novo. Você o limite de caracteres do Skype bloqueou. É plausível que isso tenha acontecido. Ah, não, tá aqui. Olá, galera do Baixo Frente Soco. Me chamo Carlos Alberto. Conhecido também. Como é que é aquele jogador, Carlos Alberto? Não tem Carlos jogador no Vasco? Ele era do Botafogo também, né? Tá, ele só não jogou no Flamengo. Conhecido aqui por VIPs Lourão. O cara é VIP. Estou escrevendo dessa vez para mostrar minha indignação com a passagem do Detona Ralph no Cine Araújo de Rio Branco, Acre. Porra, indignação com uma parada no Acre. Pois é, você vê. Tudo bem, o cara é do Acre, o que eu posso fazer? Cine Araújo é uma rede de cinema até grande que está em muitas cidades pelo Brasil, inclusive no Acre. Mas o que tenho, quer dizer, inclusive em Rio Branco, né? É. Acre é um lado. Mas o que tenho pra falar é o seguinte: ouvi todo o podcast e vocês falavam muito que o curta de abertura do filme era muito show, muito bem bolado, etc. É, geralmente os curtas da Pixar são muito bons, de fato. É da Disney, inclusive, né? Não é da Pixar. É. Mas é o John Lasseter, então É a mesma coisa agora, essa porra. Vamos ser sinceros, né? Porra, é. Seta num outro, e aí tudo bem. Aí fiquei em dúvida sobre o que era isso. Resolvi pesquisar e logo percebi que quando assisti o filme, ele não foi passado. Nossa. E outra, não cheguei atrasado nem nada. Entrei antes de começar os trailers. E o filme começa aquela cena onde o Ralph detona o prédio e ele contando a história dele. Realmente fiquei chateado por não ter visto curta no cinema. Agora vou ter que esperar sair o filme em Blu-ray pra ver completo. Ou você pode ver, sei lá, no YouTube, no Pirate Bay. Acho que daqui a pouco vai começar a ter uns telecinks aí. Pô, mas é uma pena, cara, porque o 3D, se ele foi ver 3D, o 3D desse curto é muito bom, assim. Acho que é o melhor 3D que eu já vi em cinema. Lembrando que eu não vi Avatar em 3D no cinema, então. Então o que a gente conclui? A gente conclui conclui que esse Araújo é um filho da puta. Essa porra, tem aqui no Rio também, em alguns shoppings. Tem no Rio? Alguns shoppings menores na periferia, sobre Baixada. Na norte, assim. Mais na região da Baixada, assim, em cima são o Cine Araújo, se não me engano. Baixada de cima. Shopping Carioca é. Acho que não, o Bangu Shopping é Cine Araújo, porque sempre aparece no ingresso.com, assim. Cine Araújo, Bangu Shopping, mas eu realmente não conheço a rede. Fica aqui o mercado do Cine Araújo, então. O Shopping Carioca não é Cine Araújo, não. O Shopping Carioca é Cinemark. Mas filho da puta, esse. Pode não ter sido o Cine Araújo, né? Pode ter sido, enfim, ele não sabe o que aconteceu, né? Cinemas do Acre como um todo vão tomar no cu. Quem não passou curta, vai tomar no olho do cu. Vai tomar se fuder. Por fim, aqui um comentário lá do site da Thaís, sem acento e sem H. É uma Thaís com um A, direto. Gostei do podcast e concordo plenamente que a parte do Sugar Rush ficou chata e longa. Quando assisti os primeiros 10, 20 minutos, eu tava tipo, caralho, que filme foda, puta que pariu, como aquele cara maldito do Kotaku tava com tanto mimimi no review, eu te amo, Letona Ralph. Não sei se foi o Kotaku Brasil que ela viu, mas foi o Kotaku Brasil, aí, ô Tengu Maru, ficou o recado aí, para de mimimi. Senta. Não sei se foi ele também que fez. Mas aí chegamos no Mario Kart genérico e ficou muito morno. Quém. Ainda assim gostei do filme como um todo. Rendeu boas risadas, em especial do que alta definição você tem que o Félix fala pra Kalum lá do Heroes Duty. É isso, então um abraço aí pra galera que comentou. Rataelos, o chinês flamejante, o Chacal, o Emanuel, Cavaleiro Kong, Black Streaker, o Arnaldo Júnior, melhor nome. O Lunatic, o Guerreiro Zenitan, também tem um excelente nome, assim. E ele inclusive perguntou por que a gente nunca falou de Dragon Quest e podia fazer um podcast sobre. Acho que vale anotar essa, hein? Vou anotar aqui no meu caderninho de coisas que a gente nunca vai fazer. Então, galera, muito obrigado a todos vocês. Continuem nos acompanhando e fiquem aí com o Disco Ninja que vai tocar agora. E tem aqui, o Lunatic falou o seguinte, dos 3 casts com o mesmo tema, o Detona Ralph, esse nosso, no caso, Baixo Frente Soco, foi disparado melhor. Abraço, muito obrigado e verdades foram proferidas. Até mais. Então vamos lá, Mestre Splinter, vou pedir a sua ajuda aqui para explicar para aquele ouvinte que está chegando hoje aqui, caindo cagado no episódio número 121 do Eu Gosto de Jogos e Diversão no Baixo Pente Soco, o que é o Disco Ninja. Então, a primeira recomendação que eu faço aos senhores que estão caindo agora de paraquedas para ouvir o número 121 é que vocês têm 120 podcasts para ouvir na frente desse. Então é melhor se apressar porque é muita hora de diversão. Mas, cara, a regra é muito simples. A gente está aqui hoje reunido, convidados ilustres, para poder escolher quem é a melhor música em cada um dos rounds. Olha só, quantos rounds nós temos? Nós temos 3 rounds, para poder fazer uma melhor de 3, caso haja empate. É isso mesmo? A gente... Não, normalmente é quem ganha cada round, foda-se. Eu sei, mas na verdade podia fazer assim, mas aí eu pensei, pô, assim, cada um ganhar, pessoas diferentes vencerem os 3 rounds. Aí eu não sei, eu falei merda, mas vamos continuar. Para cada round, cada um escolheu aqui uma música, né? Tem uma regra específica que eu vou deixar outra pessoa explicar pra não ficar falando sozinho muito tempo. E você tem que escolher uma música naquela regra específica. Seus adversários aqui do podcast vão escolher outras. E você, senhor, senhora, dona de casa, vai ter que escolher qual música mais te apeteceu, mais te fez lembrar daqueles momentos bons na frente do videogame. Qual música faz mexer com você? Qual música do Pinto Grande de Travesti? Que marcou a regra ilustre. E vamos começar agora com o Round 1. Lapso, qual é a regra do primeiro round? Round 1. A regra do primeiro round é bastante simples. Todo jogo tem aquele momento em que você se depara com as escolhas que precisam ser feitas na vida. Pra onde ir? Pra onde seguir? Que caminhos devemos trilhar? O primeiro round é a música dos mapinhas nos videogames. Falou tudo isso, mas a gente sabe que o tema é tosco, né? Criança, para, cara. Se alguém te tocar de uma maneira que você não acha adequada, fale com seus pais. Fale com seus pais. Eu sei que homens deixam de levar leite pro filho pra levar leite de pinto pros travestis. E para escolher o primeiro combatente pra subir no domo de combate musical, eu invoco Ninja! Kamen Rider! Inimigo. Oi. Explica o que é o Dadinho da Vitória. O Dadinho da Vitória é uma entidade cósmica, super-herói japonês, tokusatsu bolado, que aparece pra indicar... É você que vai entrar no domo. Então, escute os superpoderes do Dadinho da Vitória, Disco Ninja! Dadinho da Vitória. E o primeiro será Mestre Splinter. Pediu pra explicar, olha o que que você ganhou. Ganhei isso, cara. Já vou ter que explanar minha ideia maravilhosa de música de mapa logo de cara, né? Mas beleza, né? Porque eu tava pensando aqui, quando falei logo de cara na minha apresentação, que escolher música de mapa é uma coisa muito escrota. Por quê? Porque nem todo mundo leite com pera aí, cresceu só na base do RPGzinho, que você tem que ficar andando no mapa pra cima e pra baixo. Teve gente que seguiu o caminho das ruas e jogou muito jogo de luta. O caminho das ruas. Eu tô vendo por onde isso vai seguir, hein? A Rua Augusta possui 2 travesti e o preço dos programas delas é mais caro. Cara, a parada é assim, cara. Você, na rua, no fliperama, você não vai jogar Legend of Mana no fliperama. Você não vai jogar Chrono Trigger no fliperama. Vai jogar Dungeons & Dragons. No primeiro exemplo, eu tenho que citar um RPG que não tem mapa. Ok, mas... Enfim. Ah, beleza. É porque eu nunca joguei, cara. Então, é beleza. Então, eu fiquei pensando, pá, de mapa. Aí eu pensei, cara, tem uma música de mapa que é maneira pra caralho, que você na hora já começa a ficar, cara, o que eu vou escolher? Não vou falar não. Toca aí, Disco Ninja. Cara, eu não falei o que que é, porque se a pessoa que tá ouvindo aqui não sabe que essa é a música de seleção de personagem de Street Fighter 2, quando tem a porcaria de um mapa mundi na tela, com todos os países relevantes pro jogo. Cara, a pessoa não... É legal ser só tão heads up, né? Tipo assim, pra galera já falar, nó... Ah, eu gostei muito que o Mestre Splinter levou o pé na letra. Eu quero música de mapa. Aí ele pensou, onde eu joguei um jogo que aparece um mapa? Eu lá no WhatsApp de ter assim, porra, música de mapa. Eu cheio de RPG na cabeça. Aí veio a genialidade do cara das ruas, do LeBron. Leblon e pensa no Rafa Moura. Cara das ruas do Leblon. Cara, mas essa música, o Street Fighter 2 foi um dos jogos que eu mais joguei no modo repeat até vencê-lo, né? Porque eu tinha um amigo meu Super Nintendo que devia ter umas três fitas. Duas de, só tinha um one player e essa era a única multiplayer que ele tinha. Então quando eu tava na casa dele, a gente só jogava essa porra. Porque eu sempre odiei esse negócio de, ah, cada um uma fase. Ou então, tipo, ah, você vai ver jogar e depois eu vejo você jogar. Eu acho isso muito gay. Então a gente ficava jogando Street Fighter até não poder mais. Então essa música fica na tua cabeça porque ela é a única música que se repete entre uma luta e outra. Porque no cenário cada um tem a sua música própria, né? Não, essa música não se... Ela só repete quando tu perde o jogo. Ah, mas, pô, não, você vai estar jogando contra, você vai estar no cenário. Ah, verdade. Então tu vai ouvir essa música, mas essa música, o que tá faltando nela, né? Não, até que não entre fases, você ouve ela de novo, um pedacinho, até aparecer seu oponente de novo. Agora, quero saber o que tá faltando nessa música que acabou de tocar. Quais sons estão faltando? Do avião? Algum som pra não ficar a mesma coisa durante 40 segundos. Que fica só. Som do avião, escolher um país. Faltou o cara das ruas escolher uma versão que não fosse de videogame, que fosse de fliperama, né? Que eu tenho na rua. Você vai só. Falta ter o blim, blim, blim, blim dos personagens e um narrador falando em MIDI o nome do país, cara. Japan! Não, mas ele pegou a do Super, já era Russia. É chatão, cara. Pô, uma parada muito foda de como Street Fighter conta a história, cara, é que de uma versão do Street Fighter 2 pra outra, fala Champion Edition pra não sei o que, muda de União Soviética pra Rússia, cara. Não, mas no primeiro Super ainda o narrador fala USSR. Não deveria, porque ainda já era Rússia. Ele não fala USSR, ele fala USSR. Não, mas no Super a voz é mais fina. USSR. E você percebe o que tá falando. Então, dando continuidade ao... Não entendi muito bem. Dando continuidade ao Round 1, o próximo escolha do teste. Daigo! Opa, já sou eu? Que coisa bonita. Se a gente continuar falando assim, pô, a gente pode fazer o programa todo sem fazer nada que falar nada que faz sentido. Apresenta o programa de podcast aí. É praticamente o Taz rodando, né? Ou então é o Primo It. Então vai lá, o Taigo vai começar assim. Então vamos começar. Toca aí, escolinha! Não, ele ia falar assim: vai tomar no cu, filha da puta do caralho, toma no cu essa porra dessa música, porra! Lazarento! Caralho, eu vou montar palavrão assim mesmo? Vou ter que chamar meu pai aqui pra inventar uns pra mim. Enfim. Questões entrantes queimem no rabo do inferno, seu lazareto na fígado. Só explodam no seu cu, filho da puta! Não, cara, porra, você vai me corta direito. Enfim, indo pro caminho inverso das ruas, nós agora visitaremos o mundo da estratégia em tempo real. Como é que funciona? Olha só, como é que funciona isso? Todo mundo, quem já me ouviu aqui, sabe que eu gosto de Super Robot Wars, uma estratégia em tempo real com os robôzinhos bonitos, brilhoso, destruindo uns aos outros com golpe de espadada, bazuca, aquela coisa bonita. E você vai passar a maior parte do jogo no mapa. As animações de batalha, elas duram muito pouco pra você olhar e falar, pô, foda, eu queria jogar isso aí, não. Você vai ficar olhando, mexendo suas maquininhas no mapa, calculando quanto espaço você pode dar pra bater em alguém, ou então quanto espaço você pode atirar no cara sem ele atirar de volta em você, aquela coisa bonita. E, obviamente, uma música boa é necessária, e por isso eu escolhi essa, do Super Robot Wars Alpha, que é o primeiro bem feito pra PlayStation 1, cujo nome é Ashtagaroshi no Tameni, ou Em Nome do Amanhã deste Planeta. Nossa! Na caixa, DJ! Daigo, você sabe que se fosse pra propósito de disputa do Disco Ninja, você acabou de assinar sua derrota, né? Porque os imbecis que ouvem Baixo Frente Soco ignoram Super Robot Wars e sempre que botam alguma música, no caso geralmente sou eu, acho que é a primeira que você escolhe, eles voltam muito pouco. Eu fui consultar aqui o episódio 105 e a música do Mazin Kenzan, veja só, que é do Mazin Kaiser, excelente música, teve 3 votos. Acho que eu posso fazer esse nigga, hein? Inclusive foi por isso que eu perdi. Então Zabuzeta, parabéns, foi o campeão da última edição aí. Mas as pessoas ignoram, não conhecem o caminho dos deuses. Você é muito bobão, cara. Só porque você não ganhou, você fica aí de recalque com nossos ouvintes. Não, não é recalque. Nas outras coisas eles votaram bem. Votaram no tema do Zabuzeta de Battlefield, muito bom. Foi o melhor mesmo. Votaram no... Teve algum outro que foi muito bom também. Foi o que o Ninja Inimigo escolheu de algum round aí que foi muito bem votado e foi a melhor mesmo. Mas as pessoas ignoram o Super Robot Wars, fazem muito mal, que é muito bonito. Faz bem pros seus ouvidos, ouva. Cara, o que eu posso dizer? Eu prefiro muito qualidade bonito. E quantidade, porra. Exatamente. Enfim, então, a minha já foi dada. Então é isso aí. Seus burros. Bando de jegue. Vamos lá, Cidadinho do Poder, vitorioso, incrível! Já foi! E vamos lá de novo! Isso, domingo! Pois bem, uma coisa que a galera reclama muito aqui é que a gente é muito saudosista, que a gente fala muito de jogo antigo, gosto muito das músicas de jogo antigo. Mas somos. No Disco Ninja de hoje, eu escolhi umas músicas que variam entre todos os espaços de tempo, de nossa infância até a nossa puberdade, nossa velhice aqui. E futuro. Gostaria de... do futuro. Escolher a música do futuro também. mas eu gostaria de começar aqui com uma música muito interessante, que quando me falaram assim, falei, e lá, o que você acha aqui, uma sugestão de regras por round, ele falou, música de mapa, meu irmão, música de mapa, tu tá no mapa e toca música, entendeu? Falei, pô, interessante. Mas eu lembrei, o conceito de mapa, não precisa ter um mapa ali, né? Não precisa, tipo, ter um mapa ali, né? O conceito de mapa é um conceito meio abstrato. Ele é o lugar pra onde você toma as decisões. Caralho. Como o Ilapso disse, você decide pra onde você vai. E existe um jogo muito especial no coração de todos nós aqui, menos do Ilapso, que se chama Super Mario 64. E ele não tem um mapa propriamente dito, em que você abre e inspeciona os lugares, mas você tem um castelo em que você corre pelo castelo inteiro ao longo do jogo inteiro pra ir de uma fase a outra. E eu considero esse castelo o grande mapa mundi do universo do jogo. Então, Disco Ninja, por favor, toca aí o tema que eu mais escutei no Super Mario 64, que é o Inside the Castle Wall. Já tocou em algum Disco Ninja? Com certeza, então foda-se. Toca aí. Se não tocou no Disco Ninja, tocou no programa. Inimigo, o dia que eu tiver perdido e eu perguntar, porra, tem um mapa e você não, um mapa é um conceito abstrato. É só saber onde você quer chegar, eu vou mandar você tomar no cu. O GPS, ele é um dispositivo eletrônico muito abstrato. Se você diz, eu acredito, cara. Essa música, ela não só é nostálgica, não só te lembra dos momentos, como ela te traz à tona várias horas fodas do Super Mario 64. Porque, bem ou mal, quem nunca já pegou todas as estrelas do Super Mario 64 ficou só fucking around no castelo daquela princesa puta escrota. Então, essa música disparada que eu mais ouvi é uma música muito harmoniosa, muito interessante. Ela te traz uma paz, uma calma. Tipo, esse é o castelo da princesa bonitinha, toda arrumadinha e tal. E tem uma tartaruga dragão gigante escrota vacilando com esse lugar aqui. Mas ainda continua tendo aquele toque legal, delicado. Toque legal e delicado? De um pinto grande de travesti. De travesti. Essas princesas, sim, que tem pinto grande de travesti. Bom, você nunca perguntou por que, que o rodado da saia da Peach era tão largo, né? O que ela tá escondendo lá embaixo? Então vamos lá, continuar aqui o round 1 no round 1. Acho que sou eu, né? Girando o dadinho, a vitória que é uma metáfora pro globo de combate, girando aqui o Disco Ninja! Crush! Sabia que era eu. Pô, 50%, então, né, Crush, também? 50%, né? Eu fui criado no leite com pera, né, em casa. Ih? Então eu não sou da rua. Joguei fliperama no bar da esquina, só isso. Cara, eu joguei fliperama no meu quintal porque meu pai não queria que eu saísse de casa, então ele construiu um fliperama pra mim. Sim. Então eu escolhi uma música talvez do jogo que eu mais joguei na minha vida, que é Super Mario World. E como eu fui chamado a faltando 5 minutos pra começar o cast, eu fui no YouTube. Foi mal, joguei Super live, Mario, cara, World Theme. E a primeira que veio eu escolhi. Coincidentemente veio uma música que eu gosto muito, que é a música da Planície das Rosquinhas, né? Planície das Rosquinhas. Então toca aí, Disco Ninja, Planície das Rosquinhas. Quem nunca viu, vale a pena dar uma olhada naquele trabalho de uns alunos de uma universidade, acho que de Pernambuco, se não me engano, sobre toda a OST do Super Mario World, como o cara, o Koji Kondo, fez uma música e pegou essa uma música e mudou ela pra fazer 15 mil músicas diferentes pro jogo todo. Eu vou dar uma caçada aqui, ver se eu acho esse trabalhinho, né, que os caras fizeram um vídeo e colocaram no YouTube. Muito bom, e eles analisam assim, o que muda de cada de música pra outra, assim. É, o arranjozinho, as pequenas nuances, é muito bom, vale muito a pena. Cara, eu lembro muito das músicas do mapa do Super Mario World, porque quando eu não tava jogando, né, por exemplo, tava jogando aí, tinha que fazer alguma coisa, ou ia almoçar, ou fazer alguma coisa, deixava na tela, no mapa, né? Essa música me dá fome, moleque. Só pra dar o crédito correto aqui, é um trabalho de alunos de cinema da Universidade Federal de Pernambuco, lá onde a Lilith estudava antes de vir. Caraca, mano, é muito bonito. Aliás, Crush, essa música é um dos melhores temas de mapa do Mario, e a minha sugestão, que eu escolheria, se não fosse a do castelo do Super Mario 64, seria do Super Mario 3, que é aquela. É um clássico, né? O chip de som do Nintendinho fazendo o máximo de poder pra emular um tambor de ferro. Finalizando aqui o primeiro round dos temas de mapas e lapso. Tá, então pra não ficar perdendo muito tempo antes de falar desse jogo maravilhoso, toca aí o Blackjack e vamos falar desse jogo. O tema esse do Zé tema, Preto. É, o tema do Zé Preto é o tema da nave, né? Do navio voador ainda na época, de Final Fantasy VI, que era o navio do Setzer, que dentro do contexto do jogo é... remete a um trecho muito importante, ou pelo menos muito cativante para a maioria do jogo, que é logo após a ópera. Você precisa convencer o Setzer através da ópera lá da área de Mezzo Carattere, interpretado pela Celis, que lá é, assim como o Daigo falou, é da placa de som do Nintendinho fazendo miséria no Super Mario 3 e a placa de som do Super Nintendo fazendo miséria tocando ópera no Final Fantasy 6, né? E que não digam que Nobuo Uematsu não é um gênio, cara. Essa ópera foi miséria total, moleque. Eles pegaram e... vamos sucar o suco desse videogame! Pois é, o negócio lá cantado e... uma experiência musical interessante também, né, do jogo. Você tem que decorar, né, a letra. Tem que cantar. E, de recompensa por você conseguir bem essa ópera, o jogo finalmente te deixa brincar de mundo livre pela primeira vez. É, e te dá o Setzer, né? Que é um personagem assim, que eu sempre achei o cara meio assim, ó, meio Gambit, assim, do... ele joga carta, taca dado. Ele joga carta, né? Ele é o... Concordo. O cara é meio mulherengo também, né? É o Gambit do... Concordo com você, Lápis, mas eu acho que a recompensa pro Setzer tinha que ser o tabaco massa da série. Tinha que dar uns pega ali. Mas o Cid ainda tava vivo nessa parte do jogo, né? Ah. Aí tinha a pressão do sogrão, que não deixava. Mas acho que rola ali. Acho que... E quem acaba pegando ela mesmo é o Loki. É o Loki, né? Pois é. Mas sei lá, né? Aquele grupo ali, muita gente, ninguém era de ninguém, só tinha duas mulheres, né, cara? Tinha a Helm, né? Mas porra, uma criança, né? E o Shadow tava por perto ali durante boa parte do jogo, né? Paizão, e o avô também, o Estrago. O avô também, mas o Estrago também, porra, dá dois conhaques ali pro velho, que ele... Cai no chão ali. Passava a pinga no velho. Mas é um apanhado, de certa forma, assim, uma homenagem ao Final Fantasy VI. Acho que eu nunca tinha escolhido nenhum tema de Final Fantasy VI. Talvez é uma música do Kefka, não me recordo agora. Ah, maluco, acho que tu escolheu um, acho que todo disco ninja, sei lá. É possível, não, é possível. Quem escolheu fui eu. Mas acho que dos dois últimos, pelo menos, eu não escolhi, então. Ah, beleza. Aí retorna aí o Final Fantasy VI. Aliás, os dois últimos não, porque teve o Nobuo Uematsu, provavelmente eu escolhi. Mas fica aí, porque acho que é o jogo que tem a trilha, que eu, uma das trilhas que eu mais gosto, em videogame de modo geral. Acho que é uma trilha que, se fosse trilha de filme, tinha levado o Oscar de alguma coisa aí, de trilha sonora original ou coisa do tipo. Mas como é só de jogo de videogame, né, e as placas de som na época, por isso que tem que ter remake, cara. Esse eu defendo o remake, mesmo que seja pra fazer com um gráfico tosco lá do DS, que eles não acharam o tom. Mas pra ter um remake digno, não precisa nem ser remake, né, mas pra pegar as versões finais dessas músicas que foram pros CDs, etc, e colocar isso no jogo, colocar isso num videogame que tenha capacidade de rodar isso. Sim. Inclusive nas versões da PSN, até do PlayStation, já deviam ter feito isso. Não fizeram porque, sei lá, medo de fanboy talvez, mas deveriam ter feito. Fizeram porque eles olharam e falaram: tudo que você viu ali é pinto grande de travesti gay. Grande. São imbecis, que nem os caras que não votaram no tão escuro. É, e os que provavelmente não vão votar em mim. Já tô xingando vocês de tabela já. Então, com muito amor, a gente termina o primeiro round aqui. Vote agora quem foi o Disco Ultra Ninja Turbo Motherfucking DJ. Eu, obrigado. Nego, vota em mim, por favor. Tava lendo aqui o do último programa. Eu não sei se foi o Zabuzeta também, né, que pediu pra Nego ficar votando. Pode ter sido. Mas, cara, Nego votou pra cacete, cara. E eu nunca vi tanto voto assim. Mas também não conto, né? Mas teve uns... teve uns 300, 400 votos, uma coisa assim. Olha só, Zabuzeta deve ter ganho todos, porque ele chegou lá no evento, ele organizou e falou: galera, ganha desconto se passar nesse computador aqui e votar, hein? Tipo isso. Eu vou somar agora o número de votos. Cara, eu lembro que no primeiro Disco Ninja a gente tava disputando, eu ganhei, sei lá, o primeiro round por 5 votos contra 3, né? 3 votos. Era voto da vitória? Eu ganhei um abraço legal, parabéns, você tem bom gosto. Eu ganhei uma menção no bloco de e-mails, talvez. É. Né? Só tinha eu, Pivoto, PH, meia dúzia votando, de votando, só tinha gente votando. É. Caramba. Aqueles eram os tempos, cara. Eu votei em mim. Bons tempos. Todo mundo votava em si mesmo. A gente votava ainda nessa época. Vamos lá. Round 2! Round 2! Fez um eco aqui no Round 2. Daigo, use os punhos da verdade pra explicar pros ouvintes qual é a regra do Round 2! Round 2, ele é tranquilo, ele é facinho. Você gosta de um tema? Que tal se alguém remixasse esse tema e você gostasse ainda mais? Oh. Então, esse é o tema. Remix de Jags! Lembrando que esse é um repeteco, essa já foi uma regra utilizada em um Disco Ninja anterior, mas foi uma regra muito popular, só gostou, curtiu. De vez em quando vamos tentar voltar aqui com a regra do remix. De repente, a gente pode fazer um Disco Ninja com remix e botar regras de remix no Inception bolado, ó. E a gente tem que falar remixado. A gente tem que falar só no tchiquitê. Tipo a abertura do Yu-Gi-Oh! É hora do duelo! Vai ficar... Duelo! Duelo! Sucesso! Caralho. Então, uma regra que não foi mencionada aqui no começo do nosso programa Disco Ninja, que todo mundo esqueceu, estou lembrando agora, é que quem termina um round começa o round seguinte. Portanto, por favor, Ilapso, nos ilustre com a sua música de remix! Peraí. Se o Dadinho é Vitória, é toda uma divindade super poderosa, tokusatsu japonesa dos céus, por que que ele não aplica essa regra? Tá bom, então olha só. Ilapso! Cara, ele não vai querer tirar ele agora, né? Há algumas semanas, uma amiga nossa, a Raenes, ela chegou pra gente no WhatsApp e mandou um link de uma parada assim que pirei o cabeçote. Eu pirei o cabeçote tão foda que depois o meu cérebro se autodesligou-se a si próprio pra esquecer essa porra. Porque eu fiquei tão viciado naquela merda que eu não conseguia fazer outra coisa na minha vida. Eu fiquei desgraçado na minha cabeça. Aí a gente foi escolher, blá, blá, etc. Aí o Nishinomiya falou, cara, você esqueceu da parada, não sei o que. Eu falei, caraca, é mesmo. Aí pirou meu cabeçote tudo de novo, eu tô até agora ouvindo essa porra toda de novo. Então, Disco Ninja, toca aí o tema que vai com tudo, inclusive com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Cara, rapidinho, eu tô imaginando você de cabeça pra baixo, girando no chão. Girando, tipo uma... Girando tipo uma Beyblade. Dando um pião, dando um molho. Fazendo Half-Pipe, assim. Girando de cabeça pra baixo, tipo uma Beyblade no Half-Pipe. É tipo isso que eu tô fazendo agora. O baú da felicidade. É, e tocando a música... E o Silvio Santos falando, esse é o Carlos Pivoto, ele mora na rua, Mariano, Sandra, dos Santos, cara, a música do Guile, ela é tipo o hino da vida e da morte. Ela é a música quando seu filho nasce, toca. No enterro do seu avô, toca. A primeira transa da sua vida, toca. A sua primeira aprovação no vestibular, toca. A primeira vez que primeira... você é inimigo e um carro explode atrás de você, toca. A sua primeira demissão, toca. Primeira vez que você brocha, toca. Primeira punheta, toca. Até primeiro pinto grande de traveco que você vê, toca. Caralho. Isso é o tema do Guile. Mas aí, vou te falar que a gente mandou muito mal. Por que que o primeiro episódio é tão ruim do Baixo Frente Soco? Porque não. Só tinha você e o Best Splinter. Porque não tem a música do Guile. Eu acho que eu botei tanta música que eu não me lembro. Cara, tem muita música e tá muito alto, assim, aquele episódio. Ah. Cara, se você... O exercício aí de fidelidade. Loyalty Mission, pra quem ouve o Baixo Frente Soco. Pega lá o primeiro episódio e ouve. Ouve não. E vai ouvindo. Xalaná, nananá. Xalaná, nananá. O que eu quero te dizer? Que isso? Cara, você não sabe, então você não ouviu o primeiro episódio. Que vai ouvindo desde o começo, depois ouve o segundo, ouve o terceiro, e nota como no começo o Ninja Inimigo e o Mestre Splinter eram todos travados, cara, todos sérios assim, parecia âncora de jornal, e eu ficava avacalhando essa merda. E depois, com o tempo, ficou tudo tão avacalhado que eu comecei a tentar desavacalhar, porque tava muito escroto, cara. Ouve essa Pedrinho porra. Pedrinho Bonner e Pepe Bernardes, como é que é isso aí? É, cara, ouve essa porra. Eu tava reouvindo desde o começo, e é bizarro essa porra, como vai modificando. Inclusive, eu tentava fazer voz de cronista esportivo no começo do programa. Tava assim, não, porque o baixo frente soco é pura sensação no verão. É incrível, assim, é tipo você acompanhar um adolescente crescendo. E é isso, o tema do Guilherme. E Lápis, você. A gente ainda tem cópia do Bastion aqui pra sortear, ou algum outro jogo aqui legal aqui em mão? Deixa eu ver, já que você falou de Bastion, eu acabei de fechar meu Steam. Deve ter, eu não sei, talvez. Então, vamos ainda ver um jogo, talvez Bastion, talvez qualquer outra merda, mas vamos sortear um jogo aqui pro primeiro ouvinte que nos disser qual foi o primeiro episódio que tocou o tema do Guile. Bom. E aí a gente vai se fuder, né? Porque a gente vai ter que ouvir todos os anteriores, né? Pra ter certeza, né? Como o Castro não participou, escala ele pra fazer isso. Ah, tá bom. Ele nunca ouviu nenhum. Ele vai ouvir agora pra procurar o tema do Guile. Mas beleza. Vamos tomara que tenha tocado no primeiro, que o cara fala o primeiro, a gente atesta lá e beleza, ganhou. Pois é, né? Não, e melhor, né? Às vezes o cara se inscreve assim, primeiro, pra tentar ser o primeiro comentário, e ele acaba ganhando um jogo de graça agora. Ah, porra, aí é sacanagem. É. Resumindo, pode falar o que quiser, que a gente não vai ouvir mesmo, né? Então, quem falar primeiro ganha. Isso, é. Mas assim, eu vou ver que jogos tem aqui pra gente sortear. Não adianta, eu sempre ouço primeiro. Mestre Splinter! Emocionando a galera que ouve o Baixo Frente Soco, Mestre Splinter. Sou eu. Canhotinha de ouro, peraí. Só lembrar, cara, nem lembro mais o que eu escolhi, cara. Porra, meu irmão. Não, lembrei, é porque... Eu tive que trocar no... Pô, esse foi o primeiro que eu escolhi. De todos os Disco Ninjas. Então, tava eu procurando, eu tinha escolhido uma música que é igual à música que o Ninja Inimigo escolheu. Mas como eu não queria discutir, e eu ia ganhar de qualquer forma... E eu escolhi primeiro? Não, porque eu não ouvi, então, na minha vida, na minha realidade, eu escolhi primeiro. Eu acabei achando um remix aqui no YouTube de uma música de Pokémon. Aí você falou, caraca, Pokémon não tinha grandes músicas, tinha vários... Como não? What? Vários ouvintes já morreram nesse momento. Olha só pra rapidinho aqui, pra não sair muito do assunto, a gente tem um Braid e um Limbo, assim. Tudo bem que a maioria das pessoas já tem, mas foda-se. Vai dar um Braid e um Limbo, cara. Pro que adivinhar. E vamos negociar com o Solid e ver se tem mais alguma coisa. Beleza. Não, você tinha musiquinha interessante, tinha musiquinha da entrada, tinha algumas musiquinhas, mas não era o forte, ele tinha muitas musiquinhas pra preencher espaço. Caraca, Pokémon Center. Tan, tan, tan, tananan, tananan. Ah, parece música de elevador, vai. Cara, eu sou real, confesso, porque eu já escolhi a música da bicicleta em algum Disco Ninja, provavelmente. Mas, de qualquer forma, essa música em especial, então, vamos especificar assim, essa música que eu escolhi, ela não era uma grande música quando eu vi ela no original, né? Mas aí eu vi esse remix e falei, caraca, conseguiram fazer uma parada maneira. E é por isso, pela capacidade que o ser humano tem de transformar uma coisa mais ou menos uma coisa maneira, que eu escolhi ela. Então vai, música do treinador, remix. Música do treinador. Disco Ninja. eu sempre preferi chamar o treinador de tretador, cara. Porque tretador, se a gente for olhar, é tudo que ele faz. É um tratador que só coloca em treta, né? Porra, boa. Pikachu, eu vou tretar você! Vai! Essa parada de música de elevador, cara, tem um ano retrasado, o hotel em que eu fiquei lá em Las Vegas, o Monte Carlo, ele tocava Jamiroquai no elevador. Eu quase fiquei com raiva de Jamiroquai, cara. Era sempre a mesma música, era aquela Cosmic Girl. Eu fiquei muito puto, você não aguentava mais ver com a porra. Mas beleza. Melhor que fosse, melhor que Pokémon, né? Ainda, não, mas imagina, tu entra no elevador, toda vez que você entra no elevador... Você vai começar a olhar os envolvem do elevador, caralho, vou tretar aqui. Não, moleque, tu sai do elevador, aí tem um cara esperando a vida inteira, parado, olhando pra porta do elevador. Quando a porta do elevador... Exclama... Aí era Bug Catcher wants to fight. Pegador de insetos quer lutar, não quer tretar. Quer tretar. Com duas exclamações sempre. Ele quer tretar. Pra quem teve 80 horas de Pokémon na porcaria da fita, ouviu demais essa música aí na versão original. Isso, cara. Teve mais, cara. Eu tive isso. Cara, uma coisa que eu sempre achei muito nice, mas muito awkward, é você tá num mundo de Pokémon lá, você é crentezinha e de repente. Modelo de maiô quer lutar com você. Modelo de maiô. Verdade, verdade. Da onde quer tretar com você? Da onde ela tira a Pokébola? Ah. É, te conto. Do peito. Achou que era silicone aquilo? Tadinho do poder do Zão 2! Vamos rodar de novo, já saiu! Wesley Cruche! Quem é Wesley? Que Cruche? Sabe o meu podcast? Cruche? É o Nini. Esse aí, eu tenho vários nomes. Enishiro. É, quando eu não tava jogando Super Mario World em casa, né, com a minha mãe, eu tava no fliperama jogando jogo de luta, né, que não era Street Fighter, porque... Street Fighter é coisa de bicha, né? Eu tava jogando King of Fighters ou Fatal Fury. Olha lá. Então, eu escolhi uma música do melhor chefe de todos, né? Que é o Gizzy. E eu lembrei que eu tinha visto no YouTube algumas semanas atrás um remix boladão, cara. Eu nem sou chegado em remix. Eu nunca procuro essas coisas. Essas coisas que me procuram, na verdade. Olha só. Entendeu? É muito mojo musical esse moleque. É muito, cara. Eu não curto. Eu nem curto remix. Eu não gosto das músicas originais. Mas eu achei sem querer, eu ouvi e é boladão. Tem uns órgãos malucão, umas voz doida. Parece a música do Gizmo estudar com a música do Drácula, cara. É uma doideira. É uns tabaco massa, né? É uns tabaco massa. Então toca aí, Disco Ninja. Então, é uns tacapos de tabaco massa. Toca aí pra gente mandar um fuder mesmo. Belíssimo nome tem esse remix, o Igrejão do Gizzy. Semana passada, eu acho, semana retrasada, não lembro, tava chovendo pra cacete, aí entrei no ônibus voltando do trabalho, né? Aí dois moleques que fazem ciência da computação, obviamente, né? E vai ficar óbvio o porquê, estavam lá discutindo movie list de jogo de luta, assim. Eu tava com um fone no ouvido, não entendi. Aí teve uma hora que o moleque falou, ah, não, mas, porra, ele tem um especial que é muito escroto, né? Que é diagonal pra um lado, aí é diagonal pro outro lado, aí faz a meia lua. Eu falei, cara, esse moleque tá falando do especial do Gizzy, assim, só pode, essa porra. Ele tá falando. Eu até tirei o fone pra ouvir e era isso mesmo, provavelmente. Talvez o chefe mais foda, tirando o Giz, é o Goenitz, né? Certamente. Tem uma grande disputa. Não, King of Fighters, nego, explorou a criatividade na combinação de manete lá pra fazer os Hadoukens, moleque. Porque tem uns especiais, moleque. Você tem que um quarto de lua do diagonal pra cima, pra baixo, na verdade, fingindo que é pro lado, depois e com o pé, aperta os dois botões ao mesmo tempo e gira duas vezes. É que o padrão... O Giz tem a primeira... primeiro especial sequenciado, que você tem que apertar botões na cadência certa, no ritmo legal pra ele acertar tudo, que é o Deadly Rave. E o padrão do King of Fighters era, o especial era meia lua pra frente e meia lua pra trás. Isso era o básico. E tinha gente que não conseguia fazer isso, né? O cara conseguia dar Hadouken, mas ele não conseguia dar uma meia lua pra frente e uma meia lua pra trás. Aí o cara ficava retirando o controle pra ver se saía especial. Ó, vou te falar que o baixo frente soco é uma das primeiras lições que você aprende na sua infância, é um dos primeiros passos que você dá como um jogador de juegos. Agora, muitos juegos. Agora, o Shoryuken, que é frente e baixo diagonal, é um outro passo. É, mas você vê que até no, nos jogos mais recentes eles aceitam vários comandos, né, pro Shoryuken. É. Frente, baixo, cima serve. Fizer um Z na... No, na alavanca serve. Na alavanca serve. Tá valendo qualquer coisa, Shoryuken. Agora tá fácil, né? Porque antigamente, se você fizesse isso, não saía Shoryuken nem fudendo, cara. Não. Cara, e no Street Fighter X tem um... Tinha um daqueles trials lá, os do Ryu e do Ken tinham o mesmo trial. Que era um dos últimos, porque era muito difícil, cara. Que você tinha que dar a voadora e depois agachar com o chute médio e encaixar um Shoryuken nisso. Nossa, mas era um saco. Era difícil mesmo, cara. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. King of Fighters influenciou Street Fighter nisso, com certeza, que é o especial do Guile e o do Vega. Que você tem que segurar e ir pro outro lado e, caralho... É, diagonal, frente, que trás, dois diagonal, ali, cima. Botar, adicionar açúcar a gosto, girar e mandar, velho. Ô, bicho, eu te juro, eu demorei 3 meses pra aprender a fazer esse especial. Do Guile? Não, o do Charlie. Diagonal. Começar de Justice. É, quando eu comprei o Street Fighter Alpha 3, acho que foi o primeiro que eu tive em casa que... Ah, não, o EX já tinha isso. Mas eu demorei, assim, demorei um tempinho também. Eu cheguei a demorar 3 meses, mas levou um tempo, cara, pra me acostumar com esse negócio de diagonal, de segurar. E hoje em dia tá no sangue essa porra, né, bizarro. E quando eu tava aprendendo a dar Shoryuken, isso no King of Fighters, né, que eu joguei pouco Street Fighter, e você ia dar Shoryuken, tinha muito especial que era 2 Hadouken, né, pra frente. E aí você ia dar Shoryuken e saía 2 Hadouken, cara. Especial, né? E aí saiu especial e você falou, puta, perdi uma barra. Isso era legal quando, principalmente no EX que tinha isso, aquele negócio de cancelar, você dava o Shoryuken sem querer e já mandava um especial dentro. É, nossa. Olha, vamos lá, só escolher o próximo contente. Deve ser eu, hein? Dago! Agora vamos para um pouquinho de história. Eu já disse que o jogo que eu mais joguei na minha vida é um jogo ruim. Ele é um jogo ruim, eu reconheço isso. Mas a música dele é maravilhosa. Ela é obra de dois irmãos, Jeff e Tim Follin, que eram dois caras que trabalhavam para a temida LJN. Todo mundo que já viu um jogo ruim na vida sabe que essas três letrinhas acompanhadas de um arco-íris sabem que você tá pondo a mão num cartucho de merda. Olha só. Sinceramente, mas esses caras... Mas você caras... ali é um amante de quadrinhos, gosta dos super-heróis. Eu gosto de super-heróis, eu achei que o jogo ia valer a pena. É o jogo que eu mais joguei na vida porque eu simplesmente não queria aceitar que eu não era capaz de zerar. E a trilha sonora me ajudava naquele suplício. E por isso agora eu achei um remix faz um ano e pouco, uma banda chamada Retro Remix Review, que eles pegam músicas feitas em chiptune ou em sintetizador e fazem ela com banda. Guitarra, bateria, não, guitarra, bateria, teclado. Por exemplo, eles já fizeram o tema do Ken, o tema do Guile. Ah, muito bom. Tipo uma Managuchi, assim. Sim, só que com banda mesmo, sem os efeitos sonoros de videogame. Ah, entendi. O tema do Guerreiro do Vale, eles transformaram num flamenco sensacional, recomendo. Só que eu vou pro lado do herói, como sempre. Então agora, Ninja DJ, seu viado. Só que para nós, Queen of Gambit. We'll be right back. Daigo, sabe que em termos de videogame, a LJN só publicava, não, não desenvolvia nada, não. O negócio era brinquedo, né? Ah, cara, mas eles tinham um desenvolvedorzinho próprio. É, assim, inclusive eles viraram, a Acclaim, acho que absorveu quando ela faliu, uma coisa assim. Incluindo como é que chama? O logozinho do Arco-Íris, que era a coisa mais nojenta. Que merda, né, cara? E acho que realmente só tinha jogo ruim mesmo, né, cara? Tinha, cara. Uma lista deles. Não é generalização. O pior é que na época, só por ser, tipo, caraca, joga com Homem-Aranha e tal, era maneiro. Caramba. Era muito jogo de licença, né, cara? Eles tinham o jogo do De Volta pro Futuro, era deles, Bill e Ted, os jogos de Homem-Aranha e de X-Men, Karate Kid, aquele Karate Kid é deles. Aquele jogo do Wolverine de Nintendinho também. Super Surfer. Ai, puta que pariu. Silver Surfer ainda me dói. Eu ainda sinto. Nossa, não quero falar sobre isso. Vamos terminar o verdadeiro jogo mais difícil do mundo. Mas isso era deles também? Era. E tinha a música desses dois irmãos também, o Jeff e o Tim Fallon. Terminar aqui o nosso segundo round, o round de remixes. As músicas de formas diferenciadas e muito agradáveis, eu venho aqui escolher uma música muito amada por quase todos nós, de novamente. Quero desafiar aqui, quem acha a música do Gerudo Valley ruim e last? Apanha. Eu não acho ruim, só, sei lá, pra mim não tem nenhum peso, que eu não joguei, né? Ruim, claro que não. Mesmo sem jogar, a música já é. Caralho, só não tem em mim o mesmo efeito que tem em vocês, assim, é porque eu não joguei, mas acho bacana. É aquele flamenco boladão. É muito boa. Se eu tivesse jogado, eu acharia melhor ainda. É aquele famoso história, né, cara? É bom, mas eu não gosto, não, porque o apelo sentimental, eu também, um pinto de traveco bem grande. Grande! E o apelo sentimental que é imprescindível nesse caso não tem, né? Mas é excelente. Pois é. Esse comecinho com as castanholas é fenomenal. Eu vou te falar que eu gosto de ser surpreendido nesse aspecto de, não gosto muito desse jogo. O pinto do trapézio é bem grande. Não. Você foi surpreendido, né? Quando viu o pinto grande do travesti. Aí sim, foi surpreendido novamente. Eu gosto de ser surpreendido quando um jogo não me agrada muito, mas de repente tem uma música lá que eu gosto muito e fica essa dualidade. Mas esse jogo não te agradou, cara? Pelo contrário, esse jogo me agradou muito, essa música é muito foda. Mas existe um estilo de música que não me agrada muito, que dá nome a esse Disco Ninja que se chama... E há uma música. A música do Gerudo Valley não é uma música assim que eu imagino encaixar em qualquer coisa com a música do Guile. E esse cara fez um remix animal dubstep com Gerudo Valley que vocês vão curtir aí agora. Disco Ninja, toca! Dubstep! De que você tá começando a gostar dessa merda, cara. Porque não é bom essa porra. Não, escuta. Nada com isso é bom. Não é bom, cara. Não adianta. O cara botou a porra do sintetizador, essa buceta aí, dubstep, com um cocôzaço. Você tá começando a gostar dessa porra, cara. Admite, cara. Para logo quando dá tempo. Não posso. Mas essa versão ficou animal, porque o cara conseguiu fazer uma união que casou muito foda. E pra mim, um remix é você mudar a música, manter a essência dela e deixar ela muito animal. Pra você ouvir uma outra outra música e sabendo que tô ouvindo a mesma música. Sei lá, tô viajando, mas é isso mesmo, cara. E você tá começando a gostar de dubstep. É, cara, assim, não adianta correr. Então vamos começar agora o Round 3 Final Round. Explique a regra do Final Round. Aqui no Disco Ninja Dubstabaco Massa Dubstab, sei lá qual é a hora que a gente vai. A última regra é muito simples. É a música mais boladona de Último Chefe que você conhece. Ih, rapaz. Último, é Último Chefe? Isso ah, não. Pera aí. Era de chefe. É. Também. Nada que Último Chefe, tu também é um chefe. É. Não é? Todo Último Chefe é um chefe. É um chefe. Mas nem todo chefe é o último chefe. Todo chefe é o último chefe da sua fase. É verdade. Sim. Se der game over, ele foi seu último chefe, cara. Pois é, boa, muito bom. Muito bem pensado. Pronto. Se o seu primo Lazarento mijar no seu Super Nintendo, ele também pode ser seu último chefe. Caralho. É, se o moleque gozar no Dreamcast, pode ser o último chefe. Verdade, verdade. Isso então, é passível de extermínio. A regra é clara. Eu terminei o último round, vou começar esse round agora com a música The Boss. E vou falar aqui pra vocês que, enquanto tô enrolando aqui pra abrir a minha lista, já lembrei aqui, tá aqui. Recentemente, e fica a dica aí, porque quem não é feio e sabe as regras, sabe que, sem ser esse episódio que vem o outro, já tem um tema marcado aí. Então, um jogo que eu joguei recentemente foi graças ao nosso grande amigo Brooks, que me emprestou o Nintendo 3DS dele, pra eu poder experimentar um jogo que eu queria muito jogar, chamado Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Viadão. Deixa o cara. Esse Dream Drop Distance é um trocadilho do cacete pra eles escreverem lá 3D, né? Então é Kingdom Hearts 3D. 3DS. Mas, como todo Kingdom Hearts, por mais que vocês possam reclamar assim, da Disney, tem coisa, é meio gay, meio escroto. É, mas é. Tem músicas avassala fodas, sinistras demais. Né, Splinter? Antes você pensa assim, a Square faz música irada? A Square faz música irada. A Disney faz música irada? Faz música irada. Então os menos dois... no Detona Ralph. Cara, eu gostei muito da trilha sonora do Detona Ralph, baixei. É, coisa. Bem mais ou menos. Então você tá começando a gostar de dubstep. Não, a música do Splinter eu não gostei. Ah, tá. Pois bem, tem uma música muito legal que toca no fim, que é o chefe final do mundo, não sei falar francês, mas é... Eu vou tentar aqui arriscar. Deixa eu abrir aqui só pra eu ler. É... Madame Junet. Não, é La Cité de Cloques. Você não pronuncia o final. Ah, então como é que é? Fala pra mim. La Cité... La Cité de Cloques. La Cité de Cloques. Que é o mundo corcunda de Notre Dame. Então, Disco Ninja, toca aí a música do Kingdom Hearts 3D, Majestic Wing. Essa música, ela é muito foda porque ela cresce de uma maneira que nem Pinto Grande de Okay. É a música que cresce de uma maneira e vai compondo o momento. Quando você tá jogando isso na hora lá, lutando contra o chefe, tá tudo a catedral tá toda pegando fogo, você tá todo fudido, lutando e voando em cima e saindo fogo e caralho. E a música vai crescendo conforme você vai aprendendo a lutar contra o chefe. E quando você já tá dominando, a música tá num ápice, você tá tipo, caralho, eu sou muito foda, eu sou muito sinistro, e a música acompanha a minha fodereza. Eu gosto dessa música porque ela lembra os antigos temas de navinha dos Final Fantasy. Verdade, verdade, também. Uhum. E recomendo muito o jogo, falarei mais sobre isso em um episódio muito próximo. Aí, fiquem ligados. Cada dia mais próximo. Daqui duas semanas, né? Legal o jogo, hein? Gráfico uhum. Bonito, maneiro. O 3D é uma aposta, como todo jogo de 3DS, mas é maneiro. Caralho, pessoa ruim. Pra mim. O meu problema com o 3DS é o 3D. Eu só vejo 3D na hora da cutscene. Quando eu vou jogar, eu desligo o 3D. Cara, eu vejo 3D o tempo todo. É, pô, então. Pois é, né? Cada vez o que diminui a capacidade do jogo em 3D ser maneiro, né? Todo mundo já é em 3D, né? Quero ver fazer uma parada maneira em 2D. Porra. Pô, o problema é que cada vez que eu aperto um botão, cada vez que eu mexo o videogame, eu perco o foco lá e fica tudo escroto. Cara, você joga igual um retardado, então, né? Que você joga assim, ó. Tipo isso. Aí tu perde o foco. Aí complica. Não, eu também, cara, eu confesso que aí, jogando 3DS, dependendo do jogo que você joga, essa capacidade de perder ou não o foco é mais acentuada. Eu acho que depende muito de como o jogo foi feito. Você pega o New Super Mario Bros. O Super Mario Land 3D. Cara, eu joguei assim, disparado 3D, não tive nenhum problema. Via de cabeça pra baixo, lado, em frente. Achei que eu perfeito. O Super Mario é um jogo que é tranquilo de você jogar duro. Você controla que nem pio de travesti. Duro igual pinto de travesti. É, você segura ali o pinto. Você segura ali o controle do 3DS e fica parado ali, pronto. Problema é que Kingdom Hearts é um jogo muito escroto em questão de dificuldade de boss. O chefe final é muito escroto. O Ilapso me viu lá no fundão jogando aquela merda, aquele boss, e me frustrando na frustration infinita do Kingdom Hearts, que faz isso? Kingdom Hearts, por que faz isso? Então, é uma parada tão intensa, tão controle aí, que não dá pra não ficar mexendo no 3DS. Então tem que desligar, cara. Não dá. Entendi. Próximo! Tatinho do. Ai, tá fugindo da minha mão! Ui! Vitória do Crush! Sou eu, então. Pra esse último round eu escolhi a música de. Pô, cara, nos últimos dois anos acho que foi o melhor jogo que eu joguei. Tirando. O Crush, né? Falou. Tava falando pra você decorar, tipo, jogador de futebol quando sai do campo. Eu vim para somar. Não. E aí, você se machucou? Não. Me machuquei um pouquinho, né? Mas, pô, voltei pro segundo tempo fazer o que o professor pediu, né? O gramado tá um pouco molhado, né? O time deles é muito forte dentro de casa. Mas eu vou voltar aí, né? E o apoio da nossa torcida aí que compareceu hoje também. Tá buscando os três pontos, que vai ser muito importante nesse momento do campeonato pra nós. Então, eu tô tendo que fazer o que o professor pediu aí, que é escolher uma música, né? Então, isso aí. Então, eu escolhi a música do. Peraí, você tá coçando a nuca? Tem que coçar a nuca pra ser igual jogador de futebol. Eles coçam a nuca. Pô, pior que eu cocei a nuca agora há pouco, hein? Então. Tá vendo? É. Então, pichão entrou no personagem. Saca, tá, né? Como é que é, mano? É pior que eu cocei o pinto de. Caralho, e aí? É, meu pinto de travesti dante. eu escolhi a música do chefe final do Portal 2, que é um jogo fenomenal aí dos últimos dois anos. Pra mim é o melhor jogo que saiu, tirando o Walking Dead, né? Mas aí é outra conversa. Outra história. Então eu escolhi a música final, que você, quando você enfrenta o Atley lá. E, pô, a música é extremamente psicodélica e remixada e doidona. Talvez seja a única música desse tipo que eu goste, porque você tá na empolgação, né? Naquele chefe final, e toca aí, Disco Ninja, toca aí que depois a gente fala mais. acho que Portal 2 foi o melhor presente de aniversário que o Crusher já ganhou na vida dele, cara. Puta que pariu, cara. Como eu me diverti jogando aquilo, cara. Eu arrisco dizer que a boss fight do Portal 2 é uma das, se não a boss fight mais maneira que eu já joguei. Nossa, cara. E aí você tá na empolgação louca, né, pra terminar o jogo, porque o negócio vai te levando. Só que eu só achei fácil, né? Porque ele não é difícil. Você vai morrer, lógico que você vai morrer algumas vezes, mas você vai pegar a manha rapidinho e vai matar, né? Diferente de vários puzzles que eu tive que apelar pro GameFAQs, porque eu não conseguia passar, cara. Não dava. Cara, tive que apelar nem pro GameFAQs, tive que apelar pro YouTube. O GameFAQs de hoje, né? Cara, pior que o meu tá lacrado até hoje, cara. Eu não peguei a minha versão de Steam. Se demora, eu nem tenho mais direito a tê-la. Tá lacrado até agora aqui que eu comprei. O Portal 2 tem um grande problema, né? Se você não tiver muito tempo pra jogar, como eu. É, você quer passar todos os puzzles sem olhar nada, né? Pra você se sentir vitorioso. Isso é... O portal é isso, né? Você passar os puzzles e se falar, cara, eu sou muito inteligente, cara. Puta que pariu. O portal é você virar na cara da Gladys e falar, e aí? What's up with your experiment, bicho? Chupa essa, sua vagabunda. Exatamente. Você deve até discutir com uma porra do computador, né, cara? Que maravilha, né? Cara, vai chegando mais pra frente do jogo, quando começa a parte das tintas, que é tinta branca, tinta laranja. Nossa, tinha pesadelo com tinta branca. Cara, e a hora que você fala, puta, tô duas horas no mesmo puzzle, não passo. Fala, cara, ou eu olho no YouTube pra ver como passa isso, ou eu nunca vou zerar essa porra desse jogo. Cara, passa a tinta branca, tudo bem. Ninguém aqui vai te julgar por causa disso. Pô, cara, quando junta todas as tintas, você fala, fudeu, cara. Não sei o que fazer, não sei nem por onde começar, cara. Pô, então arco-íris, né, cara? Então, Dadinho da Vitória, vamos pro próximo combatente subindo aqui no domo de combate! Daigo! Que isso? Agora vamos para o último. Ué, não falou que eu tava subindo, não sou combatente? Tem que fazer igual lutador de luta livre, porra. Enfim, e já que o negócio é porrada, minhas origens estão repletas de porrada dentro e fora dos jogos. Então vamos a uma pequena homenagem a um homem chamado Yuzo Koshiro. E a trilha sonora magnífica de porrada que ele nos deu por tantos e tantos anos. Vocês todos jogaram Streets of Rage 2, certo? Certamente. Um jogo com a trilha sonora de fato majestosa. Aquele negócio assim, vamos colocar em jogo de porrada o que tava tocando nos clubes no Japão naquela época. Não é uma das trilhas sonoras preferidas da nossa grande amiga Babs. Um abraço pra Babs. Inclusive, a Babs tá sorrindo nesse momento. Você fez uma mulher sorrir. Caranhão. Então tá, né? Enfim. É um putão. Deve ser. Enfim, essa música, ela é especial pra mim porque ela tocou no primeiro game over que eu tomei no jogo. Então o nome da música é Max Man. Max Man. Essa música conta o meu primeiro game over no jogo. Eu coloquei na dificuldade mania, que é ridículo, que ela enche a tela, tipo assim, ela força o processador do Drivo a níveis jamais alcançados. Ela põe 18 nego na tela. Faz o jogo virar Musou, cara. É, ela põe 18 nego na tela. Você não tá preparado pra enfrentar 18 em Streets of Rage 2. Nem um Mega Drive pra renderizar 18. Muito menos. E tipo, até em chefão, tipo, você enfrenta 4 do mesmo chefão ao mesmo tempo. A dificuldade é ridícula. E eu e um amigo estávamos jogando loucamente. A gente chegou na última fase depois de 6 tentativas. Todos dois mondrongo, né? Já cansado, não comia, não bebia, tava lá mondrongão assim. Aí chegamos no Shiva, depois daquela parte do elevador onde vem dois daquele lutador que não deixa, do lutadorzão de luta livre, que não deixa você dar combo. Ele grita e você voa. Aí tem tipo, que ficar gente... no... corre. É, um soquinho corre, então dá voador o tempo todo. Aí chegou no Shiva. Só por não ter mais de 5 Shivas na tela, a gente deu uma respirada funda. Mas o Shiva tava se movendo aumenta o triplo da velocidade. Ah, o Shiva de pavão, moleque, tem mil braços. Porra, tipo, pode muito rápido. Lembrou bem, CDZ3. Enfim, ele bateu na gente numa facilidade, tipo, a gente era bom já, assim, depois de 6 tentativas no jogo, a gente já tava mais ou menos bom, tava afiado. O pau que a gente tomou, e a única coisa que não me fez gritar de ódio o tempo todo foi porque a música é muito foda. O maluco saiu com o pau furioso. É, pinto furioso. Esse brother meu jogou o controle na parede, foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso. Então vamos ao próximo combatente. Let's get ready to ramble. Ready? Let's get ready to ramble. Ilapsus! Sou eu! JJ o Jatim! Ih, caralho, morreu. Cara, aí me lembrou da música do Bob o Construtor. Podemos consertar? Sim! Que foi da onde a Disney copiou o Conserta Félix. É. Thomas o Trem Azul também, Nita. Caralho, que ótimo. Dora a Exploradora. Não, mas Thomas o Trem Azul é muito mais antigo do que o Nick Jr., cara. Ele é mais velho. Cara, e tem um que eu nem vou lembrar agora, é muito mais velho, passava na Fox Kids, que era de uns fantoches, que era uma, tipo, um vilarejo, era meio cópia de Vila César, uma parada, mas não me recordo agora. Enfim, não importa. É fantoche? É. O mais bizarro de todos eles pra mim era o Zubumafu! Não, Zubumafu é retardado, para com essa porra. Putz, cara. Zubumafu não. Urso na Casa Azul, tá ligado? Ah, cara, só coisa bizarra, só coisa tensa. Mas enfim, voltando ao... Tipo, mais nova, etc. É, tipo eu. Voltando ao tema aqui, um dos jogos que mais joguei em fliperama, já contei isso aqui diversas vezes, é The King of Fighters 96. E ele tem o chefe de jogo de videogame, o que eu mais gosto, pelo menos em termos de jogo de luta, como também comentei no episódio de vilões nesse último agora, é o Gannets. Então, toca aí, cabeça de lixo, Thrash Head, com TH, se não me engano. Epa! Claro que tem, né, cara? Eu acho que você já escolheu essa música em algum momento. Se eu tiver escolhido, foda-se. Tô escolhendo de novo. É, eu sei que ela tocou no podcast de King of Fighters. Ah, não, provavelmente. Não, já tocou. No episódio passado, a leitura de e-mail era uma versão 8-bits dela. Então, assim, isso importa. Mas esse tema eu acho sensacional. Eu acho o melhor tema dos chefes de The King of Fighters, de uma forma geral. Já que também eu não acho que tenha muita competição, porque o tema do Rugal eu acho fraquinho. O Orochi não tem música. E daí pra frente são personagens meio sem carisma, né? E com música ruim. É um personagem extremamente carismático e é até uma pena, né, que em função do cânone do jogo ele só tenha aparecido no 96 mesmo, depois apareceu lá naquelas versões caseiras do 98, do 2002 e no SNK vs Capcom. Não, mas é no Chaos, né? É, no Chaos. Mas é um personagem extremamente carismático, um personagem muito divertido até, o cara é meio, sei lá, mistura de padre com um cafetão, o maluco tem um corte de cabelo de cafetão e roupa de padre. Assim. Ele tem um corte de cabelo do Yamazaki. É, tipo isso, né, cara? O cara com o cabelo meio bizarro, assim. E de uma educação tremenda, um cara que realmente, se você tiver que morrer pelas mãos de alguém, que seja pelas mãos dele. E o tema sensacional. E o jogo muito bom, assim. The King of Fighters 96 ainda cola. Melhor que aquela merda de Street Fighter vs Tekken. Vou te falar que Final Fantasy VI, Final Fantasy Tactics e King of Fighters são de longe os jogos que você mais fala aqui, ó. São os três. Verdade. Com certeza. E o Red Dead Redemption. Mas é porque porque ele tem um gosto muito bom. Red Dead Redemption também vai estar até entrando nessa aí. Breve Mass Effect. Tactic Ogre. É porque eu tenho um gosto muito bom mesmo, como foi dito aí. Porra, e Mass Effect agora, hein, Lápis? Mass Effect agora vai entrar nessa também. Muito bom, cara. Excelente jogo, excelente jogo. Então, beleza. Fechar aqui, Mestre Splinter. Olha só, o dadinho não vai mentir, ó. Mestre Splinter! Caraca, sabe por que eu fui o último? Só porque eu tava doido pra poder falar e poder ver com meu pai uma TV que eu quero comprar no Submarino que tá na promoção hoje. Aí, como... Caralho. Passa o link, manda o link, eu vou comprar também. Vamos lá, vamos ver. Vambora. O cara ia falar e colocar no mudo e já era. É. Exatamente. Pô, cara, me chamar. Meu pai sobre o pinto de travesti. Cara, essa edição do programa inteiro eu vou cortar o que vocês falam pra botar pinto de travesti no meio. Sabe por que eu fui o último? Só porque eu tava doido pra levar leite de pinto pros travestis. Mestre Splinter, essa aqui Samsung 40 polegadas? Samsung 47 polegadas. 47? Então, até meia-noite tem valendo esse preço. Então vai lá, fala aí o teu rapidinho pra dar tempo pra você comprar. Beleza, então. São 11h20, vai. São 11h20, vai. Eu escolhi um jogo de Bosch, que é um jogo que eu aprendi a gostar e conheci depois que o nosso digníssimo Daigo falou dele no programa. Aí eu tava, no Paraguai, onde eu fui comprar meu PS3 mexicano. Caraca, no Paraguai. Eu fui no Paraguai comprar um PS3 mexicano. E eu tinha que comprar alguns jogos. Já falei, pô, já que eu tô no Paraguai, vamos ver o que tem por aqui. Aí, na loja que eu comprei o PS3, um dos jogos que tava bombando e tava um preço legal era Azura's Wrath. Aí eu falei, caraca. Fúria do Azura! Esse jogo parece bom. E eu tinha combinado com... Parece bom. Com o Ninja Inimigo, que eu ia comprar. E um dia ele ia pegar emprestado. Assim como eu ia pegar emprestado porrada de coisa dele. Mas aí, cheguei, comprei o jogo, cara, pra quê, né? Foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Olha, eu não... da minha vida! Não sabia que você tinha gostado tanto. Pô, eu gostei tanto que eu joguei. Rola por a fila nesse empréstimo aí, cara. Agora eu quero jogar essa porra também. Não, pô. Eu joguei joguei em 2 dias, né? Foi um dia que eu fiquei doente. Aquele isso, doente, ficou tipo... doente, ligou lá pro, né? É, irmão, só o... Não, cara, eu tava com uma úlcera de córnea. Eu não poderia estar jogando videogame, mas eu joguei... uma úlcera de córnea? Porra! Isso pra jogar videogame? Tu queria ficar cego, né, de uma vez, né? Não era 3D, cara, só precisava usar um olho. Fechei, moleque. Botou um tapa-olho. Moleque, a boa é você inventar a doença e misturar com a parte do seu corpo, assim. Tipo, sei lá, eu tô com diabetes de sovaco, moleque. Não vai rolar. Não. Caralho! Não, brinca com isso, não. Procura no Google diabetes de pé. Procura cara, no Google. Diabetes de pé é amputa, porra. Não, eu tô falando de sovaco. Ah, não, sovaco é amputa, cara. Amputa também, se demore. Aí, se você quiser não dormir hoje, você que tá ouvindo a gente, procura aí no Google imagens. Diabetes de pé. Por sua conta mas e risco. Mas então. Aí eu comprei o jogo, zerei em 2 dias, me emocionei. Aí depois, quando saiu o DLC, comprei o DLC. Aí o episódio final é mais sinistro ainda, bem mais irado. Aí... Claro, porque ele vende a parte. Vende a parte. Lembrando que Astro's Wrath é um jogo da Capcom. Não tinha como, né? Criado e desenvolvido pela CyberConnect 2, mas publicado pela Capcom. Pra quem não conhece o jogo, recomendo ver reviews dos jogos que temos jogados. Não sei o número do podcast, por favor, procurem. Mas todas as batalhas contra personagens importantes, contra os boss, eles acabam tendo muito diálogo. Você vai ver que a música que vai tocar aí, ela não é, assim, muito agitada. Pelo menos não no começo. Porque tem muito diálogo, é um jogo muito profundo. Então toca aí, Disco Ninja, a música da luta de Azura contra Deus. contra é um jogo Deus. Profundo, vai... feito um pinto grande de travesti. É, tu gay. Vai porrar Deus. Vai porrar Deus, pinto vai porrar. Grande de travesti. Travesti. Gay. Cara, essa música aí, ela... A música, a trilha sonora de Azure Wrath não é muito vasta, porque você teve várias músicas que são combinadas e recombinadas em várias velocidades diferentes, mas, tipo, é muito foda. É o muito episódio de reviews foi o número 90. Opa. Número 90, esse é o episódio. Cara, o jogo é de arrepiar. Os diálogos das fights dos chefões são muito profundos, muito interessantes. E recomendo a todos essa música aí. Eu vou fazer silêncio pra galera poder apreciar. Que maravilha. Eu vou falar a TV. Terminar, agora. Né? Termina subindo de novo. Eu não vou falar nada porque eu vou deixar a música falar por mim. Pô, eu falei coisa pra caralho já da música. Eu sei, tô zoando, cara. Tô zoando. Mas aí, qual é a televisão que você vai comprar aí? Essa 46? Era 46 ou 47? 47, cara. Eu tô passando pra você agora, cara. Porra, eu tô curioso. Cara, eu acabei de comprar a televisão, assim. Que merda, né? Com suíte pro outro. Estamos chegando, meu tio. Mandei? Não mandei. Mandou, vai. Deixa eu ver. Todos chegaram ao final. Um tabaco bem massa pra gente, ó. Num pinto grande de travesti. Gay. Então é isso aí, eu nunca sei como terminar um disco ninja. Ei, gostou, Elapsis? Gostei, cara, foi bem legal o disco ninja. É sempre legal gravar um disco ninja. Ouça, disco ninja, episódio 6, 14, tchananã, 53, 88, 105 e 121. É isso aí. Cruzeiro, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Gostou do disco ninja? Tem alguma regra que você quer ver no próximo disco ninja, sim? Pô, cara, tem sim. A gente tava gravando aqui, eu tava pensando numa regra. Tem que colocar a regra de jogos de videogame gravados por pessoas tocando instrumentos. Pode ser. Mas na verdade... Eu só vou usar o Retro Remix Revu o programa inteiro. Não, cara. Gente conhecida aí no YouTube que faz isso. É um round só. Cara, na verdade, todas as músicas de videogame são pessoas tocando instrumentos. Sejam sintetizadores, teclados e... Vocês entenderam o que eu quis dizer. É um remix de pessoas tocando com instrumentos normais que a gente conhece. Uma versão. Não deixa de ser um remix, né? Muito interessante. Você dá, tem alguma sugestão aí? Quer ver no próximo Disco Ninja? Deixa eu pensar... Porra, fase d'água já foi, né? Pode voltar músicas que você ouviria fazendo sexo. Já teve também. Dois. Tava no último. Dois. Aí, beleza. Parte 2. Música que você ouviria tomando banho. Música que também você ouviria depois do sexo. Isso aí é perigoso. Músicas que você ouviria e não conseguiria fazer sexo depois. Caralho. Bom. Ah, não, já lembrei. Tema do Gideão. Músicas para te deixar bombado pra porrada. Olha só. Música pra ouvir na academia. Porra. Mas é podcast. Vamos lá, mais regra. Música pra ouvir, sei lá, na maratona. Música pra ouvir cozinhando. Música pra ouvir trabalhando. A gente não fez a música pra ouvir no fim do mundo, né, cara? Vacilamento. Esperar o próximo fim do mundo. É, quando que vem. Então é isso. Com isso, sendo isso, assim, sendo nesse final disso, gostaríamos de lembrar a todos que poderiam mandar seus e-mails, críticas, sugestões, elogios e porradarias para... Aonde eu lapso? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. É isso aí. E Smash Printer, qual é o nosso Twitter? @baixofrentesoco. Daigo, nosso Facebook. facebook.com/baixofrentesoco. O nosso Twitch. twitch.tv/baixofrentesoco. Cara, tô emocionado. É a primeira vez que todo mundo acertou, mas caralho, eu amo você. Só tá com gente de ponta, né, mano? Nesse... Não, você tá junto com dois dos maiores participantes desse troço, cara. Irmão, só tem pinto grande de travesti. É, que o maluco Wesley. O Crush era tão sinistro que ele já fundou uma igreja. igreja, cara. Uhum. A igreja Wesleyana do Brasil. Curte aí no Facebook, me beijo, tem por favor. A igreja metodista Wesleyana lá em Búzios. Mas enfim, gostaria de lembrar aceita também. Cheque, cartão, como é que é? Aceita tudo. Uma comunidade assim, que abaixo frente soco, só procurar lá, a gente nunca lembra o nome. Aceita até card de Magic, hein? Porra. Aceitando card de Magic. E é isso aí, lembrando, um abraço especial aí pro nosso ouvinte Paladino, que me encontrou essa semana aqui na FRJ lá pra pegar a caneca dele, a gente ficou batendo papo lá, foi gente boa. Grande abraço, Paladino, ele já esteve aqui no nosso programa de bater no papo com os ouvintes, que eu não lembro qual foi o número lá, você lembra qual foi o número lá? 118. 118, e é isso aí, alguém quer mandar um beijo, um abraço, até semana que vem? Um beijo, um abraço, até semana que vem. Beijo, abraço, até semana que vem. Black Onyx. Black Onyx. Caralho, eu preciso muito só na lista. Valeu, galera, muito bom gravar com vocês. Valeu. Lindo. Honor's Trash!